começar então? Esse nós vamos falar Paulinha? só do Só Scoobnature, do né? Scoobnatural. É, episódio especial, sei que, blá blá. É um episódio especial. Tá. Deixa eu pensar. Eu não pensei na entrada, que merda. Ah, é verdade, pera. Não, calma lá, Ih, calma aí. vamos pensar. Então, Não, não, tá. Eu tenho a minha, vai ser muito ruim, vambora. Não, não tem ainda não. Dá É tempo isso de que a gente pensar. quer. É isso que a gente quer. É, até pra ruim eu tenho que pensar, gente. Aguenta aí. Tá, ok. Passar todos os tutoriais de novo. Quer dizer, não, não tô jogando. Where are you? We got some work to do now. Scooby Dooby Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby Doo. Sejam bem-vindos. Você que adora um crossover bosta, que hoje não é o caso. Você está ouvindo o Super Nato Show. E hoje estamos aqui com eles, os de sempre, os maravilhosos. Começando com Guilherme Danetti. Opa, oi. Ah, vocês me desculpem, eu gostaria de me desculpar para todo mundo não ter participado do último, mas eu me assustei tanto com um negócio que apareceu no meu quarto, que eu corri pela porta e fiz um buraco com a forma do meu corpo. Me machuquei todo para um hospitalzinho, desculpa. Estamos aqui também com ele, Poca Suga. Scooby-Dooby-Doo. Ah, vai tomar banho. Ah, eu devia ter passado mais de um minuto pensando na entrada. Estamos aqui também com ele, nosso advogado, Lex Salsicha. Cara, ficou igual. Eu ia falar Scooby-Dooby-Doo, mas tu mandou, queimou a largada, pô. Você diria que você teria conseguido se não fossem esses garotos. Excelente. Essa contou com a entrada do Dudley, que eu não lembro se se apresentou antes de apresentar a gente. Então, Dudley, já falou essa frase, que foi muito boa. Obrigado. Excelente, excelente. Estamos hoje aqui reunidos, especialmente pulando todos os episódios, todas que a gente as temporadas, ainda não viu, mas que a gente ainda vai ver, para falar desse episódio especial, igualmente especial, gente, tal qual o podcast. A gente vai ver mesmo. De Supernatural. Ah, é olha. Necessário? Jamais saberemos. Talvez quando a gente estiver tão velho quanto eles. Mas enfim, hoje a gente vai falar do episódio Scoobnatural, episódio número 16, da 13ª temporada. Quem diria que a gente tava. Parecia que a gente tava ontem falando da primeira temporada e já chegamos aqui, né? Porra, o tempo passa rápido, cara. Passa, passa. E o tempo é cruel, viu? É só ser verdinho. O tempo é cruel. A gente acabou de ver, não tem resumo, né? Mas a gente pode fazer um resumão aqui, que assim, foi um episódio com muito marketing, todo mundo sabia que tava vindo, todo mundo tava avisando, deve estar desde ano passado falando que ia ter um episódio de crossover de Scooby-Doo com E eu acho que todo mundo tava curioso para saber como que eles iam fazer essa parada. Não, e como que provavelmente ia ficar uma merda, né? Porque acredito que era essa... Como assim vai fazer um episódio de Scooby-Doo? Vai ter um cachorro humanoide? Vai ter um cara vestido de cachorro? Vai ter o Fred Prince Jr. e a Sarah Michelle Gellar? Vão gravar? Como assim, sabe? Então, tá aí. Toma aí, na cara de todos que duvidaram. Agora tem que fazer um episódio de Scooby-Doo em live action? Com os personagens, com os caras do Supernatural. Opa! E mais importante, lembra que no começo eles estavam, tipo, ah não, porque não, nesse mundo não tem violência e tal, daí acontece um negócio lá? No Scooby-Doo tem que ser o contrário. Eles entram no mundo do Supernatural, todo mundo tomando tiro, facada nas costas, perdendo cabeça, coisa explodindo. E nada acontece. E depois... Correndo pela porta e deixando a marca certinho. Correndo pela porta saindo a outra. Aí depois, mais final, eles. Não, porque era tudo uns fio e armação e sei lá o que, entendeu? O contrário. Isso, quarta temporada, por aí. Ó, não, e fosse um monstro com muito efeito especial, muita parada, no final tira a máscara. Exato. E é um cara mesmo, sabe? E o nome do episódio vai ser Super Duno. Exato, exatamente. Mas assim, faço um resumo aqui do pego do. Posso pegar do IMDB e ler aqui. Faça isso. Ah, se você quiser, assim, acho. Coisa mais preguiçosa. Tá. Só sinopse. O resumo é que isso. Imagina o Sam Jean e o Cashel, que a gente não abordou ainda até agora, mas é um personagem importante depois da, sei lá, quarta temporada, não sei. Eles caem num episódio de Scooby-Doo. Um episódio, inclusive, que não sei vocês, mas eu também lembrava. Você lembrava desse episódio? Cara, não, eu não sou tão assim. Eu, assim que eu comecei, eu falei, caraca, eu acho que é o advogado que tá por trás da parada. Assim que começou o episódio. Uhum. E aí, realmente, logo o Jim se prova que ele também decorou todos os episódios e falou, não, no final é o advogado, ele que quer assustar todo mundo. Mas, pega aí o resumo. O resumo do IMDB, que está muito bom, que é Sam, Jinska e Castiel são transportados para o mundo animado de Scooby-Doo e eles juntam forças com a gangue do Scooby para resolver um mistério fantasmagórico. É isso. Mas então, assim, o episódio, ele começa... Assim, ele já começa na ação. Então, assim, para mim, que eu não tô em dia, vou ser sincero aqui com vocês, imagino que todos vocês estão em dia com o Supernatural. Estou falhando... Não estou em dia com Supernatural, então assim, eu não sei em que pé está Supernatural agora. Eu não sei se eles estão bem, qual é a ameaça. Eu não sei se o Cachel está com poder ou se ele está sem poder. E o episódio já começa numa pancadaria em que eles parecem estar brigando com uma roupa de Barney, sabe? Nem eu posso dizer que eles não estão, porque se você olhar para o Sam, ele parece uma versão... Caraca, um pouco mais jovem do Doc Brown, tá ligado? Sim. O Sam tá muito esquisito, ele tá cara. Tá estragado. Caralho, assim, o que aconteceu com o Sam? Ele se envolveu com droga em algum momento? Será? Cara, o Sam, eu sempre achei que ele foi envelhecendo, ele foi adquirindo uma testa do Goku Super Saiyajin. Uma testa de alguém de Super Saiyajin. Porque a testa dele vai se projetando pra frente. Não sei se é a entrada também. A gente tava gravando o episódio passado, nosso aqui do Supernatural Show, falando da primeira temporada, e do nada a gente pula pra 13ª temporada, e você vê que os caras estão 12 anos mais velhos. Todos nós estamos, mas os caras estão 12 anos mais velhos. Só que a série parece que quer esconder que eles estão 12 anos mais velhos. E tem muita maquiagem. Você vê que tem muita maquiagem ao redor dos olhos. Você vê que tem isso aí, a testa gigante do Sam, de Super Saiyajin. Então, assim, esse já é um choque de primeira, pra gente, né? A galera que tá em dia com a série, que não sou eu, não deve ter esse problema. Mas, ó, a coisa que mais me chocou foi quando o Jim jogou óleo no bicho e falou, óleo sagrado! Jogou e, tipo... Tadu, sabe? É porque... Esse aí é o preview do próximo crossover, que ele vai pro mundo do anime, sabe? Ele vai pro Dragon Ball. Aí ele tem que falar, Koleoyo! Caraca, velho. Não, mas realmente, quando o Derek comentou isso, eu fiquei, caraca, velho, estamos full anime agora. Espingarda! Não, assim, eu vou chutar que, assim, várias pessoas que droparam o Supernatural, que estão erradas e não tem caráter, elas provavelmente voltaram pra ver esse episódio. Então, não. Pô, o que é Holy Oil? Então, o que é essa parada? O que é isso aí? Então, tipo, questão é... Ele só jogou a água benta pra pôr fogo depois. Podia ser gasolina, porque ele só tocou óleo. Não, mas só funciona se for óleo sagrado, vocês não estão entendendo. Ó, eu acho que eu assisti Supernatural mais pra frente que vocês, eu acho. Tô achando aqui, entendeu? Não, o óleo sagrado, se eu não me engano, era contra anjo. Tanto que no início eu achei que era algum anjo fazendo alguma coisa. Uhum. Se eu não me engano, tá? É específico, sim. É. Mas fala aí, aparentemente não. Então, né? Fala aí. A questão é que eles, tipo, eles tinham que... Não, ele ia jogar um negócio. Quem veio pra assistir mesmo, não ia saber que porra era aquela. Com certeza. E assim, eles têm que, de alguma maneira, né, narrativa, explicar que porra é aquela. Só que, né, foi a maneira mais simples possível de, tipo... Mais anime! Fala, tipo... Holy Oil! Joga e... Taca fogo. Foi engraçado. Na parte da corrente de ferro, eu senti falta dele gritar uma corrente de Andor. Esse é o próximo. Porque, assim, Se eles fizeram esse episódio agora, assim, na boa, eu acho que eles têm que fazer algo parecido no ano que vem, sabe? Não pode deixar isso morrer. Cara, eles tinham que aproveitar, eles tinham que fazer mais crossovers agora. É. Podia fazer crossover com quem? Então vamos lá. Não, vamos é que tem aquela história, com... tem aquela história que do cara do Arrow lá, né? Do cara quê? É, que eles queriam fazer um crossover com Arrow ou algo assim. Ah, sim. Sei lá. Não, é, podia ter do Constantine. Constantine, bom. É, aí, ó, isso é um... Ah, mas o Constantine foi cancelado e agora ele tá fazendo ponta em várias séries, né? Ele tá não, ele vai fazer desenho. Desenho. Ele vai fazer desenho. É verdade, já estamos lá. Não, mas aqui teve, ó, foi cancelada a série do Constantine, né? Aí ele apareceu, depois que foi cancelado, ele apareceu no Arrow. Uhum. E aparentemente ele vai aparecer agora naquele Legends of Tomorrow. E ele vai ser fixo. E o próprio ator, ele dublou o desenho, ele dublou no Justice League Dark, ele dublou o Constantine no desenho do Justice League. E eu acho que vai ter um desenho corrente, um desenho de temporadas e tal, do Constantine. Tipo, uma nova tentativa. E deve ser o mesmo ator, porque o ator agradou. Eu só gostaria de comentar um negócio. Pô. Sempre que eu ouço o nome Legends of Tomorrow, eu morro um pouco por dentro. Puta que pariu, que nome horrível. Cara, assim, eu vi a última... Não, não é mais a última temporada. Porque é aquilo, né? Você tá almoçando, você quer algo pra ver, algo que seja tranquilo. Ah. É, e a última temporada que eu vi, que eu não sei se é a última temporada, tava bem maneira. Tava melhor do que a do Flash, tava melhor do que da do Arrow. Nem questiono qualidade, né? Eu não assisti, tipo, eu só posso supor... Do que eu assisti de Flash. O nome Arrow, que é merda. Que aí não é muito bom. O nome, né? Que. Uhum. Ah, velho, sério, não tinha. É, você já imagina o SBT passando assim. Lenda. Você está assistindo Lendas do Amigo. É, não precisa nem traduzir. Mas a merda é essa. Entregado, né? Você tá entregue pro SBT, sabe? Nem precisa queimar na Europa. Né? Gente, a gente tem umas 14 séries. Vamos fazer mais uma? Alguém dá um nome? Legends of. Você vem comigo. Vamos pegar todos os sidekicks que já apareceram e estão na geladeira. É, né? É tipo junto. Jogar pra Malhação. Vamos pegar todo mundo que tá de bobeira e vamos pra botar na Malhação. Inclui vilão, inclui sidekick. Pra botar no Legends of Tomorrow pra participar. E eles viajam no tempo. E pronto, temos uma série. Não, e assim, e por mais que eu esteja ansioso por um episódio especial de Legends of Tomorrow aqui no Supernatural Show, certo. Eu acho que a gente vai voltar pro Supernatural. Ah. Justo. Quando eles destroem lá o Barney Verde, que eles até fazem piadinha, né, com a gente matou o Barney, ó. E daí eles compram as paradas e levam pro um lugar que eu não faço ideia do que é aquilo. E aparentemente Supernatural agora tem duas coisas que não tinha antes. Eles têm um bunker, tem um bunker e efeitos especiais. Então assim, eu vou te dar um supletivo aqui do Supernatural. Opa, peraí. Alguém caiu? Eu escutei barulho. Opa. Ah, não, porque você mandou. Tá. Mandei mais. Foi foda. Aí muito obrigado. Vai estar no post. Isso vai estar no post. Essa é a capa. Bota na vitrine. Ou isso, ou pelo amor de Deus, o serve de Super Saiyajin. Se der pra fazer um Photoshop. Caraca, eu vou fazer alguma coisa com isso. Eu vou juntar todas essas ideias. Isso vai ajudar. Eu prometo. Cara, até esqueci o que eu tava fazendo. Ah, tá. Então, Dudley, em algum momento a série cansou dessa porra de. Os caras não têm onde dormir, os caras não têm onde ficar, os caras não têm onde fazer, tá sempre na estrada. Eles nunca têm dinheiro, mas têm dinheiro. Então eles inventaram que o lado da mãe dos irmãos era de uma linhagem de um grupo, tipo uma sociedade secreta. De caçadores. Ah, eu sei, isso eu sei. Até aí eu então, é o bunker dessa galera. E eles tinham um bunker. Ah, eu só não sabia que eles tinham um bunker. É, o bunker é dessa galera, dessa sociedade super secreta. Não é bem de caçadores, mas é por aí. É, tipo, a gente é outro nome. Tinha um nome chique lá. É, tem um nome escroto pra caralho. Mas aí, o bunker é dessa galera, entendeu? Rapaz, eu fiquei muito assim, o que que tá acontecendo? Agora eles têm um bunker... Eles têm casa própria? Como assim? Obrigado, Lula. Quando você vê que eles jogam fogo no bicho... você vê que agora eles têm também efeitos especiais. Sabe? É, porra. Então, a série mudou muito, cara. A série mudou muito. Sim, você vê. Eles têm orçamento, tá ligado? Exatamente. Tipo, então, assim, se fosse um episódio antigo, eles não iam quebrar aquela TV, cara. Jamais. Já te digo. Eu não entendi. Se fosse um episódio antigo, aquela mesma TV ia ter custado uns 10 mil dólares. Justo. Mas então, eles salvam a vida do dono da loja, né? Do Barney. E o dono da loja fica bem agradecido e fala: porra, vocês salvaram minha vida, vocês podem levar o que vocês quiserem daqui. E o Sam fica de olho na TV, perdão, o Jim fica de olho na TV e fala: vamos levar essa TV gigante aqui lá pro bunker. E aí eles levam a TV pra casa e o Jim, aparentemente, ele construiu uma man cave no bunker, com duas poltronas Lazy Boy e o cacete, e botou a TV ali e tá felizão mostrando pro Sam, quando a TV suga eles pra dentro da TV e eles percebem que eles viraram desenhos animados, ficaram em 2D. E aí eles veem que, tipo, somos desenhos e aqui está o Impala. O que está acontecendo? Coisa louca. Não, e eles desconsideram completamente, né? Por que o Impala está aqui? Ah, porque eu tava com a chave? É. Deve ser isso. É porque precisa a melhor solução fazer sentido o episódio. Não, assim, se não duvidar nada, a TV nem tava ligada, sabe? Podia cair no Scooby-Doo, podia cair na novela das oito, sabe? Não. Clone. Ele ligou. Ele ligou e tava no desenho? Depois dele levar o Sam pra lá, né? Ele: Sam, vem cá, tem uma parada importante pra te mostrar. Uh-huh. Vamos, tá aqui minha main cave, Fosters of Solidine, essas coisas assim. Uh-huh. É. Exato. Aí ele: e agora vamos testar a televisão? Aí liga. Então, mas não chega a aparecer Scooby-Doo na TV. Eu acho que não diz o que tá passando. A TV liga, já fica roxo e já suga eles. Vou deixar uma ideia aí. Eles deram sorte de cair no Scooby-Doo. Podiam ter caído na novela do Clone, sei lá. Não, eu acho que seria mais sorte, inclusive. Seria melhor. Teria sido um carro. Vou deixar uma ideia. Deixa uma ideia. Deixa uma ideia. E se eles ligam a TV? E se eles ligam a TV e tá passando Kubanacan? Puta que pariu, aí sim, hein? Crossover. Aí sim, aí podia ter uma novela novamente refazer com o Kubanacan e com a presença do Superman. O antigo sonho do. Cara, isso seria excelente. Dark Esteban, Dark Jean. Já teve Dark Jean, inclusive, né? Caralho, eu não faço. Deve ter tido uns três Dark Jean, né, ao curso de 13 temporadas. Thursday, March 29th, the Winchesters get animated. Ah! You're a cartoon! I'm a cartoon! We're in Scooby-Doo. That's the Scooby Gang. Dibs on Daphne. Supernatural, all new Thursday, March 29th on the CW. Mas aí então eles vêm que estão num desenho animado, pegam um carro e vão embora. Porque eles se tocam, isso no episódio anterior, que eles já ficaram presos na TV. Eles saíram da TV fazendo o papel deles, papel de papel de TV mesmo. Então, assim, eles acharam: vamos ver onde isso vai dar, porque uma vez a gente já foi preso na TV, não era desenho animado no episódio antigo, mas eles ficaram tipo num esquema de ficar trocando de canal. Isso foi excelente esse episódio, cara. Sim, esse episódio. Cara, eu adoro os episódios do Trickster. Aí eles já ficaram presos. E depois você descobre que não é o Trickster, né? Tem isso, né? E aí ele falou: não, vamos ver até onde isso vai. E eles começam a dirigir, param num barzinho de milkshake, eu acho. E o Jim fica bobo quando ele para, e do lado dele tá a máquina do mistério. O furgão. O furgão do que leva o Scooby-Doo. Ele fica louco, quer entrar, e lá dentro ele dá de cara com o Scooby e seus amigos. Exatamente. E aí tem o momento que eles vão se aproximando. Aí o Jim quer pegar a Daphne. E o caraca, o Jim ele fala: Dibs on Daphne. De cara, Dibs on Daphne. Tipo, a Daphne é minha. Eu falei primeiro, sabe? A Daphne é minha. Entendeu? É muito bom. Ele fica o episódio inteiro tentando pegar a Daphne. E aí tem uma piada excelente. É quando eles pegam, tipo, aparentemente o Scooby vai receber a herança, né? Que é o plot lá do episódio. E aí eles pegam o jornal e o Sam chama o Jim e fala: Jim, olha esse jornal, não tem nada escrito, cara. Isso foi muito cara, bom. É excelente, porque isso é uma coisa que você, quando criança, você ignorava que os jornais, os cartazes, não tinham nada escrito, sabe? Era só a foto e os não. Exatamente. Então, assim, eles estão olhando o jornal, o Scooby acabou de ser nomeado para receber uma herança e tudo mais, e esse cara aqui acabou de morrer, eles mostram o jornal para mostrar que o cara acabou de morrer, aí eles têm uma conversa, aí dá um tempo e você, tá maluco, Jim? Olha esse jornal, não tem nada escrito aqui. Caraca, essa hora, você como espectador, você já tá acostumado a ignorar as placas e jornais do desenho animado, sabe? E aí o Sam aponta isso, e aí você vê que o episódio é uma série de quebra de expectativa do que você espera de um desenho do Scooby-Doo, da Hanna-Barbera. E isso, putz, isso é excelente, sim, sabe? Cara, é muito bom isso. E daí eles seguem pra mansão, porque eles vão ter que, como em qualquer outra herança de mansão, passar uma noite nesta mansão. Isso, e quem ficar, Alex, vai ter você como advogado direito. Pode confirmar que é assim mesmo? Isso é válido, isso aí. Só me certificar, né? Aí, ó, temos aqui tem informação de quem entende do assunto. Não, eu tô brincando, tá? Não, quero me comprometer profissionalmente. Não, quero me comprometer e eu não quero também falar, caralho, esse advogado maluco aí não sabe nem o que tá falando, cara. Puta que pariu, não vou ficar perto, não vou recomendar, não vou fazer porra nenhuma, não. Pode deixar que essa parte que você tá falando que não quer se comprometer, eu corto na edição. Vai só deixar o... Com certeza! É muito comum no Brasil que o pessoal manda e mandem os seus entes queridos, seus herdeiros, fazer alguma tarefa maluca pra fazer jus à sua herança. Pode confiar. Será que quando alguém herda dívida, ele também tem que passar a noite no lugar, assim? Ah, cara, herdar dívida é fácil. Não, você tem que evitar de passar a noite no lugar. Você tem que correr, na verdade. E aí vão trancar, é um escape, tá ligado? É um escape, exatamente. É quando te soltam numa ilha e falam, você tem um dia pra fugir, depois eu vou com uma espingarda atrás de você. Espingarda são os boletos. Caralho. Bom, daí temos momento lá da primeira vítima, né? Não, e tem a leitura do... Eles chegam lá, vem os outros parentes do coronel. E nessa hora que se você realmente pode lembrar que existe esse episódio. Tem os parentes ali no coronel, tem um advogado que fala que ele tem a gravação do coronel falando essa condição para ganhar herança. Você vê claramente que o advogado não é uma pessoa... Não é um cara do bem. Ele é tanto muito... que o Sam fala, né? Não, na verdade, ele é o vilão. Ele dá uma risada, ele dá uma risada maligna, tá ligado? O Jim dá uma risada e fala, cara, eu já vi esse episódio várias vezes, ele cita o nome do episódio, eu já vi esse episódio várias vezes, e é o advogado que quer espantar todo mundo e ficar com o dinheiro todo pra ele. E aí, tipo, vamos continuar aqui, porque eu vou continuar tentando pegar, sei lá, porque pra ele é tudo, até então, não parece, não mostra o quão sério é tá acontecendo ali. Sim. E aí eles estão considerando que, tipo, a gente não precisa se preocupar porque é o mundo do Scooby-Doo, né? Então, é desenho, nada vai acontecer aqui, pô. Sim. Até que um cara morre horrivelmente. Ele morre com a facada nas costas. Uma poça de sangue. Sim. Aí eles chegam no quarto e tá lá o corpo, realmente, com sangue. E os personagens do Scooby-Doo, tipo... Ah, olha só! Ele morreu! Valeu, gente, vamos ver o que tá acontecendo. Eles claramente não estão equipados pra lidar com aquilo. Não é isso. É porque eu acho que eles retêm a qualidade de desenho deles, entendeu? A personalidade. Eles, no desenho, porque no desenho em si não teria um corpo. Como fala o próprio episódio, teria um manequim disfarçado pra se pedir de corpo. Sim, e essa seria a relação deles. Essa seria a saída, né? Ele morreu! Putz, vamos então procurar pistas e ver o que aconteceu. Quem matou ele, sabe? Ninguém pensa que tá em perigo, ninguém pensa que aquilo é horroroso, ninguém pensa em vomitar quando vê um corpo, sabe? Você vê que o próprio Jim, ele fica meio... sabe? Tipo, meu Deus, um corpo. Ele é o único que esboça uma reação. Mas eles, como são desenhos e são até inocentes, isso também mostra mais pra frente no desenho, É, eles não esbarram assim, ah, tá, ok, vamos ver o que vai acontecer, sabe? Vamos procurar pistas, exatamente. É, depois dessa parte, você vê que o Sen e o Jin já viram que, caraca, isso tá zoado, não tá acontecendo na forma que deveria acontecer no desenho do Scooby-Doo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse bicho realmente pode atacar a gente. Inclusive matar a gente e a gente morrendo aqui. É, né? isso aparece quando tem a primeira aparição do fantasma mesmo. Porque primeiro eles veem o corpo e quando o fantasma ataca, eles reparam que é um fantasma, que são os efeitos especiais de fantasma da série. É um fantasma que eles fazem. É um fantasma que fica piscando, que quando rasga a parede tá invisível. Esfria quando tá chegando. Então, assim, apesar de estar no desenho de Scooby-Doo, as regras são de Supernatural. Esse é um fantasma de Supernatural. E isso fica bem claro quando é um fantasma que deixa ectoplasma, é um fantasma que atravessa a parede, é um fantasma que fica invisível quando quer. Isso aplicado no episódio de Scooby-Doo é excelente, porque os personagens do Scooby-Doo não estão esperando. Eles estão achando que, não, isso é sempre um cara vestido. E esse caso, claramente, a Velma, ela é muito cética, ela não se conforma. Não, ele tá invisível porque é um projetor. Não, obviamente ele fez isso por causa dessa... Essa corda. Né? Tudo é linha, tudo agora. Uma explicação super simples, tá ligado? E a Velma fala, Sam, you silly. Tipo, os fantasmas não existem, sabe? Excelente. Tipo, aí tem um momento que eles estão vendo um vulto que tá chegando e aí a pessoa entra pela janela, eles pegam e é o Castiel. Caraca, excelente, cara. Foi muito e bom. E aí tem a piada de... É o nome de franquia de pizzaria, né? Isso é falando pra pensar realmente, né? Sim. Cara, é muito bom, porque é tudo uma é uma cena de desenho mesmo, sabe? O cara entra, não dá pra ver quem é, todo mundo pula nele, aí a cortina enrola nele, aí todo mundo acha que é o fantasma, porque tá com um pano pendurado agora e caindo no chão, e aí no final, não, é o Castiel, é nosso amigo, a gente conhece, não é esse fantasma, sabe? E o melhor disso tudo é que o Castiel é o Scooby-Doo deles. Não, cara. E o Castiel, ele fica apegado ao Scooby-Doo e ao Salsicha, sabe? Isso é excelente, Cara, ficou muito bom. Então, e aí tem, quando eles vão se dividir, o Jim corre logo pra Daphne, vamos nós, e aí chega o Fred, né? Vamos nós três. Porque a gente não falou que apesar do Jim dar em cima da Daphne o episódio inteiro, ele despreza o Fred. Ele acha o Fred muito certinho, ele acha o cara... Não, ele é muito certinho, ele é muito metido, ele é muito forte, ele se acha fortão, se acha espertão. Ele é uma babaca. Sempre que ele pode dar uma zoada no Fred, e o próprio sempre, cara, por que você não gosta do Fred? Ele não gosta dele, jeito dele, mentira. E ao mesmo tempo ele dá em cima da Daphne, e a Daphne é muito inocente, tá ligado? Não percebe o que tá acontecendo. Vamos dormir nós dois e não sei o que. Seu bobinho, meninas dormem juntas e meninos dormem juntos. E engraçado também que pra dormir o Jim bota um camisolão, né? Tipo Scooby mesmo. Tipo Salsicha, sabe? Bota um camisolão com aquela toquinha assim pro lado. Não, esse de vir pra procurar pistas, que é um clichê clássico do... De Scooby-Doo, né? Sempre a Velma, o Fred e a Daphne vão junto, e o Scooby e o Salsicha, que é muito... Sim, e sempre acham os mais medrosos sempre ficam sozinhos, eu sempre achei isso zoado. E acham um fantasma. Sozinho. E acham um fantasma, sim. Então, como estão Sam, Jim e Castiel, o Jim vai com a Daphne e com o Fred, o Sam vai com a Velma, e o Castiel, ele vai com o Scooby e com o Salsicha. E a Velma, que é a safadinha da história, né? A Velma... Ô, rapaz! Começa, não sei o que, ombros largos, não sei o que lá, ombros largos, não sei o que, ombros largos, fixa no ombros largos do Sam. Como ele é alto também, tá alto. É alto e tem ombros largos. Super sarinha. Eu acho engraçado. Ela fica com a falar, quando alguém comenta. Fala esses ombros largos pra não falar esse homem maravilhoso. Esse homem... Esses negros maravilhosos. Pra não falar esse homão da porra. Porque não pode falar porra, né, no desenho. É, inclusive, cara, tu puta que pariu. Censurado, cara. É, censuraram, cara. Cara, excelente. É mais pra frente, depois a gente fala. Mas, assim, eles se separam. E aí, várias coisas engraçadas, como eu falei, tentar subverter o que o Jim claramente sabe que tá no desenho, sabe o que sempre acontece no desenho. Então, o Jim tá com o Fred e com a Daphne, e eles estão na biblioteca, e o Jim aponta o livro. Olha aquele livro. Tem um livro, a gente tá na biblioteca, tá cheio de livro. Não. Mas esse livro tá claramente se sobressaindo em cima do background do cara. Ele vai falar do cartoon, do desenho. Ele, não, da biblioteca. Ele não quer que eles saibam, ele não quer falar aquilo do desenho. Sim. E aí ele puxa o livro, que realmente é o único livro amarelo numa sala toda marrom. Aí ele puxa o livro e ele, putz, nada aconteceu, que pena. E ele abre um alçapão embaixo deles e eles caem. Cai que nem desenho. Cai que nem desenho, um monte de túnel. E demora um pouquinho até cair. Ao mesmo tempo, o Sam e a Velma encontram. Essa parte foi meio desconexa do resto, mas eles encontram. Eles estão no sótão, encontram um pouco de ectoplasma, um baú de brinquedos e tudo começa a voar em cima deles. Mas essa é a dica de que é uma criança. Ah, pode crer, olha aí. Olha só. Tá, você está duvidando de Supernet de novo. Caraca, né? não dá ponto sem nó mesmo, né? Caraca. É verdade. E ao mesmo tempo, o Cachiel, Salsicha e Scooby, eles também, não lembro nem o que eles estão fazendo, mas do nada o Cachiel olhou pra trás e falou, tá do lado dele. Porque ele tá com Salsicha e com o Scooby, então é isso mesmo que acontece. E eles começam aquela correria, todo mundo se encontra e tem aquela cena clássica de perseguição, de todo mundo corre pro lado, todo mundo corre pro outro. Aí tem um corredor com quatro portas, uma de cada, quatro portas de cada lado, oito portas, todo mundo fica trocando de porta. Nesse meio tempo da correria, passa o Scooby-Loo. Vocês viram o Scooby-Loo? Eu não vi o Scooby-Loo. Caraca, não vi, cara. Ah, não, vou ter que procurar aqui. Calma aí. Cara, deixa eu ver se eu acho aqui um segundo pra falar pra vocês. Ó. Não, cara, e a música, ó, cara? Que excelente. Aos 24 minutos e 55, essa correria. Deixa eu ver que horas passa. O Scooby-Loo passa aos 24 e 58. 57 e 58. 24. Ok. Ele passa? Ah, vi. Caraca. Calma aí. Ele passa? Caraca. Ele passa correndo. 57 e 58. Ah, tá. 57 e 58. Tava atrás, hein? Ah, caralho. Não tinha reparado, e velho. E assim, porra, eu não sei se vocês sabem, porque aqui no Brasil a gente só jogava uns episódios na gente e de qualquer jeito, mas o Scooby-Loo, que eu acho que em inglês é o Scrappy-Doo, ele foi um personagem introduzido para dar uma renovada na série, mas a popularidade dele é baixíssima. Ele é um personagem que ninguém gosta. Uhum. Então, assim, lá, aqui a gente só enfiava a goela abaixo e nem sabia. É. Mas ninguém gosta do Scooby-Loo, entendeu? Ele é muito chato, ele é um baixinho, bully, nojento, brigão. Então, assim, provavelmente incluir ele aí rapidinho é só essa piada aí, só de, olha, ele tá aí, sabe? Mas caralho, realmente. Caralho, eu fico muito feliz a gente ter um especialista em Scooby-Doo aqui. Porra. O Lex é o nosso Jim. É verdade. É bom citar isso, que a gente não falou ainda, mas o Jim, cara, ele amava Scooby-Doo, porque ele falou que sempre que, onde eles iam tinha uma TV e essa TV tava passando o Scooby-Doo e eles assistiam e era legal, entendeu? Era a parte da infância dele que, digamos, ele conseguiu ter ainda. Aham. Uhum. Não, o interessante dessa cena do corredor, das portas, é que eles estão nessa correria, vai pra lá, Fantasma segue eles, o Scooby-Loo aparece, como a gente falou. Aí todo mundo para pra martelar as portas e pra barricar as portas e ó, ninguém vai mais sair pelas portas. E aí a Daphne faz uma pose assim de lado pra... Puta que pariu. O Jim para, todo mundo tá olhando pra ficar... Cara, é muito engraçado. Da Daphne, cara. Porque aquilo, você tá vendo um desenho, o seu cérebro tá ligado pra ver um desenho. Então, quando acontece uma parada mais ou menos adulta como essa, que é o Jim olhando a bunda da Daphne enquanto ela tava, cara, tu fica, meu Deus! Sabe? É tudo sensacional. É, realmente. Cara, esse episódio ele é muito bem feito, cara. Sim. Não, é. Não, e quem fez, não fez de sacanagem, sabe? Era uma pessoa que gostava de Scooby-Doo também, sabe? Isso que. Não fizeram por fazer. E aí acaba com a perseguição. o fantasma, eles acabam na mesma sala que o fantasma, e o fantasma usa o velho truque que a maioria dos fantasmas e demônios usam em Supernatural, que é suspender os irmãos, e mais quem estiver perto, jogar na parede, jogar para um lado e jogar para o outro. Eles acabam jogando a Velma e a Daphne, o Fred joga na parede, e o Salsicha joga pela janela. Pra fora, né? Joga pela janela. E aí o... Eles usam aquele candelabro. Não é, é um candelabro? É uma parada. Não, é um castiçal, eu acho. É um castiçal. Isso. E aí eles batem no fantasma. Eles acham que aquilo ali, como é um fantasma do mundo Supernatural, eles acham que ele vai ser fraco contra ferro. E aí eles pegam o castiçal e gritam: Jim, ferro! E aí partem pra cima e realmente funciona no fantasma. O fantasma desaparece quando eles partem pra cima. E aí o que segue. Pra mim é excelente, meu Deus, foi a melhor parte do episódio. A quebra é excelente. Puta é, porque o próprio... O Fred bateu com a cabeça e tá sangrando. Tipo, ele é desanimado. Ele fica chocado. Isso, gente, eu tô sangrando. Isso foi sério. Aí o Salsicha tá... Ele foi jogado pela janela, mas ele não caiu. O Salsicha tá pendurado, né? Ele tá pendurado. E ele vai cair. Aí o Scooby e o Cachiel pulam pra pegar. E também é muito interessante que o Cachiel consegue pegar o Scooby que pegou o Salsicha. E sobretudo o Cachiel... Usando tática de desenho mesmo. É, excelente. O Cachiel tá usando a capinha do Mario World, né? O Cachiel é um personagem que sempre tá de sobretudo. Quase sempre. E aí o sobretudo dele vira um paraquedas de desenho animado, porque sim. E aí ele consegue segurar o Scooby, que segura o Salsicha, só que o Salsicha ainda cai um pouquinho. É, ainda dá uma batida no chão. Dá uma batida no chão. E quebra o braço. Tipo, ele fica, ai, meu braço, que absurdo. Aí, o que tá acontecendo? Eu já caí de altura maior do que isso, eu já andei em cima de um avião e não sei aonde, e nunca me machuquei. O que tá acontecendo? Eles começam a surtar, e aí o Sam fala pro Jim, cara, a gente tem que contar pra eles a verdade. Aí, ué, como assim a verdade? Não, isso é um fantasma de verdade. Aí, não... É fantasma. Não, gente, isso é fantasma de verdade. A gente lida com isso o tempo todo. A gente lida com fantasma, com vampiro, com lobisomem. E aí, gente, meu Deus, o que segue é fantástico. Mas é fantástico. É, e você vê que eles eram tão inocentes mesmo, porque há um pouco tempo atrás, que tipo, uma coisa que mostra no episódio Supernatural é quando tem a segunda morte, que o advogado morre. Nossa. E tipo, ele tá horrivelmente destroçado na sala, cara. Nossa, dá pra ver a espinha dele cortada. Ele tá sem cabeça e o resto do corpo tá pendurado. Torso pendurado, perna jogada num canto, a cabeça olhando. Sim, é uma cena grotesca. Porra. É um pós-brutality de Mortal Kombat. Exatamente. Então, aí quando eles falam, não, esse fantasma é de verdade. E aí eles, caraca, é sério? É vampiros, lobisomens, é verdade? Aí o Fred fala, meu Deus, eu tô caçando bandidinho. Eu podia estar caçando Drácula de verdade. Aí o Fred começa a bater com a cabeça na árvore. Aí, enquanto isso, o Scooby, o Salsicha, fala, por que que vocês nunca escutaram a gente? A gente tá falando isso na E a Daphne, eu não lembro qual é a reação da Velma, mas a Daphne começa a surtar foda, porque ela manda, o quê? Peraí, se existem fantasmas, existe céu e inferno. Ai, meu Deus, então eu vou morrer? Se eu morrer, eu vou pro céu? O que que tá acontecendo? Todos os Scooby-Doos, eles começam a ter uma crise de ansiedade foda, sabe? De saber, de contemplar a existência, sabe? Meu Deus, é muito bom. E você vendo isso no desenho que eu sempre vi quando era criança, meu Deus, isso é fantástico. Eles fazem o plano pra pegar, né, o fantasma naquele esquema Scooby-Doo, né? Tipo, uma parada, uma engenhoca muito louca. Tio Jim sabe que não vai dar certo. Sim, sim. Não, quando eu vi primeiro eu falei, caralho, por que diabos tem coco ali em cima, cara? Tipo, como assim? E aí eles fazem uma parada toda, uma engenhoca muito louca pra pegar. O interessante é que eu acho que apesar de ser um crossover, que eu não sei se foi difícil de arrumar a licença, de combinar com os donos do Scooby-Doo, você vê que eu acho que não podia dar arma pro pessoal do desenho. Sim. Porque eles falam, mas a gente não sabe como lidar com o fantasma, a gente não tem o equipamento, não sabe o que fazer. Não, a gente sabe. O Jim fala, a gente sabe. E abre a mala do carro e tá aquele arsenal que ele sempre tem no carro, na mala do carro. E aí, o Sam já quer pegar a shotgun e dá pra Velma. Só que o Jim fala, não, that's a Scooby, don't! Ele não deixa, eles não podem segurar a arma, sabe? Então, assim, pra mim isso aí, tipo, deixaram fazer o crossover, ok, mas também não vamos dar arma nos personagens do desenho que todo mundo gosta, sabe? Então, não, Fred, o que a gente pode fazer? Aí o Fred, eu posso, como é que eu posso ajudar? Aí o Jim, fucking hell, e o quê? Ele mandou fucking no meio da frase que é censurado. Censura. Que é esse, fuck yeah, you can. Aí dá um pi. E aí você vai fazer uma armadilha. E aí é essa armadilha que o Dudu tá falando. Sim. Excelente. E aí eles usam o Scooby-Doo, o Salsicha e o Castiel de isca, né? Cara, eu acho muito sensacional o Castiel sem isca. Eles vão atrás do fantasma e fazem o fantasma correr atrás deles pra poder cair naquela armadilha, né? Que ele se enrosca no ferro, só que aí, tipo, nada mais acontece, porque, tipo, o coco não vai acertar ele, e ele não vai escorregar na parada de sabão. Ao contrário do Scooby-Doo, Salsicha e o Castiel, que vão parar na máquina de lavar. Eles ficam na armadilha exatamente como o Fred previu, só que são os três que caem. E é engraçado justamente, o Sam fala pro Jim, pô, não deu certo. Aí o Jim admite, as armadilhas do Fred nunca deu certo. Gente, pode ver. E aí eles levam ele pra biblioteca e, tipo, quando ele chega naquele lugarzinho, eles vão pra aquele lugarzinho que tá o livro, e aí quando o fantasma chega, eles puxam o livro e o fantasma cai pela parada que eles tinham caído antes, né, usando aí, retomando a armadilhazinha do livro lá. E ele cai no círculo de sal, né? Aí não pode mais sair. Não sair. Uhum. E daí, nisso, só o Jim, o Castiel e o Sam vão lá e conversam e descobrem que, na real, o fantasma estava sendo controlado pelo cara da loja. É o menino, o fantasma é o menino. Que queria comprar a loja, na real. E é um menino. E daí, quando eles descobrem isso, aí eles já, tipo, têm a ideia lá, né? Que é, a gente só precisa de um favor. E aí eles chegam pra chamar. Porque você falou que o pessoal do Scooby-Doo não tava na sala com o fantasma, não viu ele virar um menino. E aí quando eles botam a cara pra fora, eles ainda estão surtados. Tipo, já mandou pro inferno? Já mandou o fantasma pro inferno? Melhor, de onde ele o melhor é a Velma, né? Eu quero uma shotgun. Aí a Daphne, eu quero duas shotguns. Entendeu? Aí o Jim fala, não, a gente não pode deixar as coisas do jeito que estão, porque eles estão surtados pra caramba. Vamos fingir que nada aconteceu. Ele volta pro fantasma, pede um favor pro fantasma. Ele chama de volta o pessoal do Scooby-Doo. Ele mostra que, olha, não, vocês estavam certos o tempo todo. Olha só, era o advogado. Meio que a conclusão do episódio. Era o advogado. E eles ainda ficam, mas não era um fantasma? Não, era tudo fumaça, era tudo fio. E não sei o quê. Não, relaxa. Eles estão dando as desculpas, né? E aí o Castiel chega e cura o braço do Salsicha. Exatamente. Lembrando que o Castiel é um anjo. Aí ele cura o braço do Salsicha, que tava quebrado. Então, assim, tudo fica... meio que o episódio... Reseta pro Scooby-Doo, né? Que sempre e assim, puto babaca o Castiel, né? Podia ter feito isso na hora que ele quebrou o braço, né? Então, né? Filho da puta, né? Por isso que eu não sabia se ele tava com poderes ou não. Porque o Castiel perdeu os poderes. Aí eu fiquei até surpreso dele estar com poderes ali, poder curar o Salsicha. Uma parte antes que eu gostaria de comentar, lá mais pro começo, né? Quando rola essa parada, que o Jim fala, caralho, a gente não pode deixar, tipo, a gente pode morrer, o Sam fala, né? Aí o Jim, cara, foda-se a gente, o Scooby-Doo pode morrer. not on my watch. E eu acho muito bom porque você vê ali que a série sabe já que eles não vão morrer nem fudendo, tá ligado? O Jim sente top. Vai morrer, não vai morrer. É muito bom. E aí, com tudo resolvido, eles pedem pro fantasma pra botar eles de volta no mundo real. E aí, eles pegam a fonte do fantasma, que era meio que um canivete. O fantasma meio que fala, eu tinha esse canivete, meu pai me deu um especial. E era esse uma TV pra pegar o canivete, inclusive. E era esse canivete que tava sendo usado pra controlar o fantasma. E eles botam fogo e o fantasma desaparece. E aí corta pra loja do início do episódio, em que o cara que tava supostamente controlando o fantasma tava fazendo o dono da loja assinar o contrato pra vender a loja dele mais barato. E aí, E aí, é genial, porque chega o Sam, o Cashiel e o Jim com o lencinho do Fred. Sim, ele chega com o lencinho do Fred. E aí o dono da loja fica, isso é um lenço? E tipo, é sim. É, ele tá todo orgulhoso do lenço dele, sabe? E aí, ele fala, não, assim, isso aí não, porque veja bem. E eles contam, tipo, quase no momento final de episódio de Scooby-Doo, contam todo o plano malvado do cara ali, do comprador. Uhum. E aí, esse cara tá usando fantasma, ele tá usando fantasma pra assustar os donos de imóveis, pra comprar um imóvel barato, não sei o que, não sei o que lá. Aí o próprio Sam fala, caraca, a Velma tava certa, é sempre um esquema de imobiliário. Estelionato. É sempre um esquema de imobiliário. Aí o vilão fala, tá, mas ninguém vai acreditar, né, no que vocês estão falando. E aí eles rebolam Deus Ex Machina, sei lá, do episódio. É, eu sei. Chega a polícia por causa do imposto que o cara não pagou. A gente hackeou suas finanças e você não tá pagando imposto, e isso serve pra o Capone, serve pra vocês. E aí a polícia leva o vilão do episódio embora. E aí vem o momento, né? O grande momento do episódio. Puta, vem o grande. Que é aí quando o policial tá sendo colocado dentro do camburão, ele fala... E eu teria conseguido se não fossem essas crianças enxeridas. Cara, e o Jim? O Jim manda aquele Scooby-Doo pra câmera, cara. Cara, aquilo é excelente demais. Não, é engraçado que o Jim surta, tipo, ele disse a fala. Uhum. Aí ele vira pra câmera, Scooby-Doo. Cara, tenho certeza que aquela hora que ele falou aquilo, eles tiveram que cortar na hora, porque a galera deve ter se cagado de rir, porque foi muito ridículo, cara. Parece que rolou um corte, né? Tipo, terminou de falar. Do jeito que ele fala, você já olha pra ele, tipo, cara, ele tá se segurando pra não rir, tá ligado? Cara, aí, exatamente, sabe? Cara, é isso aí, gente. Aí eles, tipo, termina a frase, mas não acaba o episódio. Volta pra eles ainda. Pra, tipo, é, porque... Tipo, caralho, ele fala, aí fecha, tipo, sim, aquela bolinha na câmera, o círculo nele e volta, né? É, e o Cashiel e o Sam... O que tá fazendo, cara? Não, o Jim explica... Não, sempre que acaba o episódio, ele faz isso. Aí o Cashiel fala com tom de desprezo. Você não é o cachorro... Só que você vê que ele fala isso porque ele se apegou ao Scooby, sabe? Tipo, você não é o Scooby, sabe? Eu entendi isso assim, você não é o Scooby. Excelente. Acho a leitura válida. Cara, pra mim foi isso, porque ele tá, se apegou ao Scooby e fala, você não é o Scooby, você não pode fazer isso, entendeu? É muito Inclusive, bom. Inclusive, é bom a gente lembrar que tem aquele momento da despedida deles. Que a Velma puxa o Sam e manda um beijo nele, cara. Caraca, a gente esqueceu de falar. Realmente, nossa, a Velma, cara. Não esperava isso da Velma. Olha aí, de onde você veio, ver. Mas, realmente, a Velma puxa o Sam e dá um beijo. Muito bom, cara. Esse episódio, eu falei no nossa gravação passada, esse episódio é excelente porque é um episódio de Scooby-Doo, mas tem as regras do Supernatural e fica toda hora subvertendo as suas expectativas do que você acha que deve ter no episódio de Scooby-Doo. Ao mesmo tempo, seu cérebro acha que tá vendo o episódio de Scooby-Doo, então quando vê esses momentos, você realmente é surpreendido, sabe? Então, putz, é genial. Eu acho que todo mundo devia ver. Pula da primeira temporada pra décima terceira, dane-se. É, não tem nenhum problema de continuidade. A única diferença é que, realmente, tem o Cashiel, que você não conhece ainda, mas se você via Supernatural, parou de ver porque, sei lá, Leviatãs, volta pra ver esse episódio, que é excelente. Vale a pena, cara. Vale muito a pena. Assim, é assustador que no episódio anterior a gente falou do Faith, que é um episódio bom. Nesse episódio a gente tá falando de outro episódio bom. É tipo dois episódios bons de Supernatural em seguida, cara. Coisa rara. Não, e o episódio que era falando de episódios ruins, a gente convenientemente perdeu. É o destino conspirando, cara. É o destino conspirando. Pois é. Bom. Alguma consideração? Cara, eu não, acabei de fazer minha consideração, foi essa, e realmente eu acho que todo mundo devia ver. Eu recomendo muito. Assim que eu acabei de ver, eu mandei mensagem pra vocês falando que vocês deviam ver. Sim. Então, assim, putz, excelente, sabe? Derete, considerações finais? Cara, é o que vocês falaram, tipo, eu assisti até a décima temporada. E, tipo, voltei pra ver esse. também, porque a gente ia gravar aqui, mas eu provavelmente ia assim, mesmo se a gente não fosse gravar. E, pô, muita pena, cara, é muito bom. Que pariu. Então, cara, né, é muito bom. Recomendo que você mesmo, que como o Lex falou, parou de assistir quando tinha Leviatãs, eu não te culpo, eu também parei, eu voltei muito depois, mas esse episódio sim, vale muito. É, eu também, cara, eu fiquei impressionado com o cuidado e a qualidade do episódio. Eu não esperava algo tão bem feito. Eu só fiquei mais animado quando o Lex mesmo comentou, daí eu, caraca, então realmente talvez seja algo da hora. Se concretizou essa expectativa e recomendo a você que está ouvindo esse episódio, mesmo se você não tenha visto antes de assistir, de ouvir o episódio aqui, assista agora, porque é sensacional. E você, Pocassuma, quais as suas considerações finais? Opa, Pocassuma foi sugado pela TV, gente. Então ele não vai dar suas considerações finais. Aparentemente perdemos o Pocassuma. Pocassuma foi... saber em que desenho ou programa de TV ele foi... Eu acho que ele tá no reality show de culinária. Eu acho que é isso que ele tá fazendo agora. Eu acho que sim. Ele foi sugado. Inclusive, aparentemente, tá rolando um reality show. Eu tô vendo aqui no Twitter, o Johnny comentou que tá rolando um reality show para escolher o próximo apresentador do Showtime. Então, talvez você coloque lá e o Pocassuma esteja lá vendendo algum produto. Pô, vocês não sabem disso, mas eu meio que mais ou menos trabalhei no Showtime. Quê? Agora, a pergunta que não quer calar, você conheceu o Ciro Bottini? Não, eu não conheci ninguém, porque na verdade eu não trabalhava pro Showtime, eu trabalhava na Globosat. Mas, quando chegava na parte da tarde, que eles faziam... A parte da tarde, imagino que ainda seja assim, é tudo ao vivo, né? Então, quando chegava na parte da tarde, que o programa era tudo ao vivo, era eu que ficava na Globosat cortando o sinal e mandando pro comercial. Aí voltava pro estúdio, sabe? Eu apertava os botões, basicamente, que fazia sair do estúdio, voltar pro estúdio, voltar pro comercial, voltar a fazer esses intervalos entre os programas. Porque eu fiz, sei lá... eu fiz técnica de eletrônica, eu estagiei uns 6 meses. Caraca. Sabe? Aí teve essa... Eu tenho histórias melhores, porque a Globosat tem outros canais. Então fica aí a dica. Quais são os outros canais que devem ter histórias melhores? Que excelente. Mas aí... Então é isso. Terminamos, ficamos por aqui com mais um Supernatural Show. No próximo programa a gente descobre onde foi que o Pocassuma foi parar. E ficamos. Já não sei como que eu encerro o programa. Que beleza. Tchau, então, galera! Tchau! Exatamente. Banaka, Mr.